aparece mais. O calor que eu preciso é você quem me traz. Não sei o que você tá esperando, mas ainda não abracei a ideia de nenhum rapaz. Meu moletom pesado já não aquece mais. O calor que eu preciso é você quem me traz. Não sei o que você tá esperando, mas ainda não abracei a ideia de nenhum rapaz. Eu me sinto no seu lugar, assim tentando conquistar seu coração. Entende o que eu tô falando, né? Eu sou mulher de fazer plano, de cumprir, porque com você só se for pra ser sua de fé. Eu posso não falar de temas populares como droga, carro, arma, mas tô falando de nós dois. Eu quero você do meu lado antes do show e durante. E se eu disser que também te quero depois? Meu moletom pesado já não aquece mais. O calor que eu preciso é você quem me traz. Não sei o que você tá esperando, mas ainda não abracei a ideia de nenhum rapaz. Meu moletom pesado já não aquece mais. O calor que eu preciso é você quem me traz. Não sei o que você tá esperando, mas ainda não abracei a ideia de nenhum rapaz. Me diga quando eu te encontro, e se eu te encontro, deixa os astros te guiarem até mim, porque eles trazem. Mas você tem que permitir, se você deixa, sabe que eu me sinto na minha cidade. Independente de qual for a city, eu tipo sinto, acredito que eu tenho a chave. Quando você me chama, eu gamo e gosto da ideia de você aqui podendo me fazer massagem. Meu moletom pesado já não aquece mais. O calor que eu preciso é você quem me traz. Não sei o que você tá esperando, mas ainda não abracei a ideia de nenhum rapaz. Meu moletom pesado já não aquece mais. O calor que eu preciso é você quem me traz. Não sei o que você tá esperando, mas ainda não abracei.